90, Senado São Joaquim é o ferry boat, ali próximo à Cidade Baixa. Afirmativo, então mantenha 500 pés, o Max Jet Romeu, temos o Charlie 151 no 1000 na pena do vento pela direita. Aguarda pro cruzamento ou pode prosseguir, Senado? Pode prosseguir com o cruzamento da final do 17, mantendo a proa noroeste, aguardando instruções, o Max Jet Romeu. Proa noroeste, aguardando, o Mike Jet Romeu, grato. Autorizado, chama ataque, responda pela fruta, 38090. Ok, 3 Ampel, Benta, alternando o Natal com 3 horas. Ok, tá lá, você escuta, grato, um excelente dia. 6570. Bravo, que ele vai manter a Pro Noroeste, confirmando? Decolagem pistão 7, o vento 040 graus com 05 nós. Ataque do voo 607, está com o 142 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, terra no galeão. Porém mantendo a altitude de 1 no 1000 pés. Lima Zulu Golfo decolar de Salvador ao 12, chama controle 120.8. Obrigado, popular. Abaixa cargo 6570, pronto, no ponto esperar 10. Ali mantém cabeceira 10, abaixa cargo 6570. Ali mantém 6570. Farol da Barra. Aposta na Farol da Barra, Zulu Golfo. Com 4 a bordo, 3:40 de autonomia, altera Salvador. Da 17. 70, vento 030 graus com 0612 nós, livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem, abaixa cargo 6570. 2 Salvador, bom dia, voo 607, próximo ao ponto de espera, pronto. Vou Tudo 607 após a rolagem 767, ali mantém cabeceira 10. Após a rolagem 760, ali mantém na 10, gol 60. Mais direto 1000, transfere o controle 120.8, até a volta. 120, décima 8, grato. Setor mantendo 810, é um Romeo Fox 10. Mike Sled Romeo, Romeo 44, a 510. Decolar 215, chame o controle na frequência 120.8. 208, bom dia, 6570. 2053. Só confirmando a aeronave que está em pushback aí, né? A federação, né? Após a rolagem do gol, autorizado a alinhar e manter. Após a rolagem do gol, alinhar e manter. Turística autorizado, pouso 97, vento 040 graus, 05 nós, que é legal no 06. 607 está alinhado e pronto, ao 90. Gol no 607, atenta a estreita turbulência do 767, decolou à frente, quando pronto, vento 040 graus com 05 nós. Afirmativo, gol 607, na 190. Cadê a tapa, tá? Cara, mantenha a separação visual com o guardião 03, mas já que chama. Mantenha a separação visual, Romel. Guardião 03 está no visual do Martinete Camelo, 12 anos agora. Prata. Confia para o controle? Já coordenei aqui com o Guardião 03, cara. Copiado. 973, autorizado decolagem, pista 10, vento 040 graus, 059. Autorizado decolagem da 10, está iniciando o Rio 5973. Mike, reporte no ponto de espera. Confirme 4 a bordo, November Yankee Mike. 2 a bordo. Aptran 6570, chame Recife. Frequência 12685, alternativa 12545. 1-2-6-8-5-1-2-5-45, grava um bom dia, 6570. Bom dia. É. Rio 5973, decolado aos 21, chame o controle na frequência 120 decimal 8. 208, bom dia, 5973. Controle Salvador, muito bom dia, o Rio 5973 transferindo. Rio 5973, suba 310, sai da Pouca Vigilância. Gente, 310, Pouca, 5973. Sideral 9702 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna São Luís. 9703, parte 3, parte 1, 11, parte 1, 11, parte 1, 11, parte 1, 11, parte 1, 11, parte 1, 11, parte 1, 11, parte 1, 11, parte 1, 11, parte 1, 11, parte 1, 11, parte Solo é o 897 da Gol. Senhor, estamos aguardando uma conexão que não vai pousar mais, agora estamos mudando a documentação. Estamos de portas todas fechadas, só aguardando a documentação. Tem alguma possibilidade de sair aí um minutinho atrasado ou não? 13325. 251-3325. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, Buenos Dias, é o 35306, gente da Golf, mas deve mudar daqui a pouco, daqui a um minuto. Dia 35306, confirmando, o seu pouso será efetuado na 17. Afirmo, preparadíssimo, senhor. Então, proa, sou vetor, curve à direita, proa 1450, direita 150, com a sinal corrigindo. Mantenha a proa de bons, desce para 4 mil pés, 1016 é o ajuste, reporte para modificações de regras. 4016, deixa ele fazer esse próprio, já criei aqui uns pontinhos para entrar direto na sinal lá. Sem problema, só preciso de uma coisa, da modificação de regras. Chamo já para modificar. Obrigado. Então pronto, estão modificados aos 2.5, o senhor está autorizado então até 1.500 pés, que é o procedimento visual. 1.0 no meio, reporte visual com a pista. Então 1.500, reportarei já visual com a minha terra maravilhosa, que é com o meu acarajé, 5.3 no meio. Obrigado. E o sinal 73 é Aracaju, direto. Aracaju. Circular 73. 90. Olha, o papapá, Mike Jett, o meu livrou a região do terminal de São Joaquim e ele está mantendo sobrevoo na Fazenda Grande do Retiro. Copiado, mantém a escuta permanente, Max Jett Romeu. Escuta permanente, Romeu. Controle Salvador, tá 3890. 3890, contato, uma decolagem saída Pucca, transição Aracaju. Pucca, Aracaju, tá 3890. Checo Delta para 6. Reposta para táxi. O Delta reposta no ponto de espera, táxi off, altímetro 10 no meia. 12685, alternativa 12545. 2685, alternativa 12545, por risco de lado, estreia, bom trabalho. Que mais teve decolagem pista no 7, o vento 040 graus, são 07 nós. Sideral 9970, decolado, chama o controle 120.8, bom voo. 120.8, bom dia. Então 3153, tem livre decolagem pista no 0, vento 050 graus, são 07 nós. Autorizado decolagem na 0, são 3153. Oh, bom dia, 9970, bloco 340. Saída Momo. 340, saída Momo, sideral. Zebrinha aqui, Mike, decolado 228, chame o controle na frequência 120 decimal 8. Zebrinha aqui, Mike, chamará o controle na frequência 120 decimal 8. November Yankee Mike, decolado 7. O November Yankee Mike, mantendo meu pés, corredor axé. Confirme o intenções para o voo. PGL Veracruz, November Yankee Mike. O November Yankee Mike, um no meu pés, mantenha o corredor axé, reporte o farol da barra. November Yankee Mike manterá um no meu pés e pelo corredor axé reportará no farol da barra. Controle Salvador, tem 3153. 3153, suba ao 360, saída da EL, vigilância. 360, na da EL, tem 3153. Será a possibilidade de coordenar a lida por 3153? Autorizado, Leda, tá 3153. Voando, Leda, tá 3153. Guardião 03, controle, prossiga. Uma tráfica a reportar, Guardião 03, livre frequência, 12345 até o regresso. 3890, Recife, frequência 12685, alternativa 12545. 12685-2545, TAM 3890. Mike 7, Romeu, controle, prossiga. Então você vai ter que ingressar na linha do litoral, o Mike Juliette Romeu, na proa do farol de Itapuã. O Mike Juliette Romeu. Ótimo, Mike Juliette Romeu, pro 150 e assim que possível a gente transfere para a torre. Federal 9970, chame o Centro Recife em 12685, alterne 128.8. Recife 2085, alterne 128, Federal 9970, obrigado, amigo. Eco Delta, reporte no ponto de espera. Controle o papapá, Mike Jet, ouviu? Prossiga. Desculpa aí, senhora, estou aportando o regresso e vou novamente ingressar na região aqui do Firebolt. Ciente. Mike Juliette Romeu. Tripi, 5306, visual 427.